E as mãos pro alto. Tererê, tererê, tererê, tererê. Que maravilha. Tererê, tererê, tererê, tererê. Valeu! Obrigado, Asa de Águia! Grande Tiaguinho! Irmão de CM! Balança! Central do Axé Retrô, pra matar Minha saudades. Corpo e me dá. Ei, galera!

Central do Axé. Só quem é, quem não é não pode ser nada. Eu sou favela e é o seguinte, solta o mordão aí, Ricardo. DJ Bateia. Tá me olhando assim porque tá cismado comigo. Eu não quero problema, rapaz, quero ser seu amigo. Tá cismado comigo. Eu não quero problema, rapaz, rapaz. E aí? Deixa de onda, deixa de onda. Sai do chão. Eu sou favela. Sacode. Eu sou favela. Sou favela. Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda. Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda. Porque eu sou favela, sou favela, sou favela, sou favela. Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda. Me segura aqui, me segura aqui, parou. Você é favela ou é orla? Diz! Responde, joga a mão pra cima. Você é favela ou é orla? Diz! Diz! Você é favela ou é orla? Quero ouvir! É o quê? É nós! Ó, chegou o momento, só quem é favela. Só quem é favela. Quem não for favela, pode ficar com a camisa. Quem for favela, vai tirar a camisa agora, eu vou tirar também. É o seguinte, segura aí, só que tá faltando muita gente ainda. Esse vai ser o momento mais bonito do Salvador Fest 2011. Eu quero 100% tirando a camisa aí. Flávio Cedês. Roda essa camisa. Oh, roda essa camisa. Que coisa linda é essa, galera? Tá me olhando assim porque... Tá cismado comigo. Eu não quero problema, rapaz, quero ser seu amigo. Tá me olhando assim porque tá cismado comigo. Eu não quero problema, rapaz. Tira o pé, joga ali. Deixa de onda, deixa. Sai do chão. Eu sou favela. Sou favela. Vai. Sou favela. Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda. Arquibancada aí participando também. Tira a camisa aí que tá faltando um bocado de negão aí. Negão, qual foi, negão? Qual foi, minha cor? Tira a camisa, tira esse bagulho, rapaz. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira. Ó, ó. Na minha contagem, eu quero ver. Baixinho, mano. Na minha contagem, eu quero ver pular bem alto e rodar a camisa. Pulando e rodando a camisa. Pulando e rodando a camisa. Um. Calma, calma. Um. Dois. Um. Dois. Sai! Deixa de onda. Que coisa ali! Eu sou o papel. Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda.

amanhece o dia pra se cantar. Dança que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu me pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol e parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo fez o povo inteiro cantar. Ela! Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Dança que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro rapidinho, tem um intervalo, mas vou e volto já já com a segunda meia hora só de música de axé no nosso programão que você adora, com certeza. Vamos que vamos! Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. E voltando agora, a gente abraça a todos da Cactus FM na Bahia. Alô, Piauí! Também na Rádio Mania FM. Você pode participar junto conosco através do ouvintecentral@hotmail.com. A gente tem e-mail aqui que veio lá de Abreu e Lima. Olá, eu escuto aqui a Abreu e Lima FM. Quero mandar beijos e abraços a todos os meus familiares. Tô curtindo aqui o Central do Axé na minha casa. Quero mandar um alô, um salve muito esperto para todos em São Paulo, também escutam o Central do Axé e a gente abraça aí a nossa ouvinte, né? A ouvinte Amanda, que participa aqui com a gente, participou e você pode participar também através do ouvintecentral@hotmail.com. Fica à vontade. Lá no Maranhão tem Rádio Educadora Líder. Abração aí para todos lá em Custódia, lá no Pernambuco, Piquaraçá FM Monte Santo, na Bahia, retransmitindo também o melhor do Axé, o melhor do swing, e os melhores estão aqui, você sabe, né? Central do Axé, mais meia hora com muita música pra você na segunda meia hora aqui do Central do Axé. No trio e vamos dançar. A nossa festa vai rolar. Venha que é bom, é pura emoção. Na energia flutuar. Larguei meu Camaro, deixei a Fiorino, parei meu dublô,

Central do Axé Retrô, pra matar saudades. O meu amor é uma cigana linda, quem ama a lua, ama o sol e o mar. É uma sereia que anda na rua, e quando eu canto ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo, e que me chama, vou bem namorar. Que me abraça e me dá, joga a mão pra cima, chicleteiro, aê! E chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira, libera, libera, libera, libera. Ô chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira, libera, libera, libera, libera. É uma menina que mexe comigo e que me chama, vou vir namorar. Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Pra cima, pra cima, pra cima, e chicleteiro, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira, libera, libera, libera, libera. E chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira, libera, libera, libera, libera. Central do Axé. Tá na hora de empinar, tá na hora de empinar, tá na hora de empinar, tá na hora de empinar. sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Esse som faz você ficar louco, muito louco. Faz essa! Swing Central do Axé. Bora fazer dancinha, bora dançar. Ó. É assim, ó. Agora eu fiquei doce, doce, doce. A galera conhece, ó. Agora eu fico. Agora eu fico. Ricardo. Me deixou voando. Vem cá, Igor. Igor. Igor, Rafa Moura. Tá, Igor, beleza. Chega mais. Aqui, ó. Atenção! Atenção, mulheres! Agora vamos levantar a camisinha pra cima aqui, ó. Aqui, ó. Que é isso, mamãe? Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei. Agora eu fiquei. Eu fiquei. Docinho! Docinho! Um abraço pra Polícia Militar! Com certeza, segurança maravilhosa, linda! Ricardo! Puxa, papai! Agora eu fiquei doce, doce, doce! Agora eu fiquei. Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce! Agora eu fiquei. Agora eu fiquei doce, invocado a melo, melo, tô te dando onda de camarão! Fica aqui, a gente é nada. Quando eu passo no Camaro, quando eu passava por você na minha sessão, você nem me olhava, por quê? Eu fazia de tudo pra me ver e pra me perceber, mas nem me olhava, Leozinho! Aí veio a herança do meu pé e resolveu os meus problemas. Minha situação é nada. E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô bonito, tô andando igual a ui, ui, ui! Agora eu fico doce, igual caramelo. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Ui! Quando eu passo no Camaro amarelo, agora eu fico doce, igual caramelo. Tô tirando onda, tô tirando onda. Agora você diz, vem cá que eu te quero. É! Quando eu passo no Camaro amarelo, agora você vem, né? Agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sobrando mulher. Agora você vem, né? Vem. Agora você quer. Você quer danada. Eu vou escolher, tá sobrando mulher. Eu adoro. Rafa Moura, Militar. Rafinha, Rafinha. Vem, vem. Rebola. Papai. Quando eu passava com você na minha CG, você me pegava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber. Mas sempre, ai, ai, ai. Aí veio a herança do meu velho e resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito, tô andando igual patrão, hein. Queva! Agora eu fico doce, igual caramelo. Tô tirando conta de Camaro. Que pena, já acabou. Abraços a todos que não desgrudaram do rádio, que afastaram aí o sofá, que fizeram aquela festa, aquela micareta, aquele carnaval fora de época em casa. Por que não? O rádio tá aqui pra divertir, pra estar sempre ao seu lado. E por falar nisso, a gente tem mais de 200 emissoras transmitindo em todo o Brasil, qual a gente manda um forte abraço pra todos lá da Rádio Serras Altas FM na cidade de São Sebastião. Alô Paraíba, abração pra vocês em Santa Catarina. Tem a Rádio Cidade Amiga, tem a Rádio Alternativa FM na cidade de Agrestina, Pernambuco, Reeducadora Líder lá no Maranhão, em todo o Brasil. Em todo o Brasil você tem o melhor do axé e a gente abraça você com muito, mas com muito carinho. Bom final de semana, lembre-se, final de semana passa, a vida continua. Se beber não dirija, se dirigir não beba, faça sexo seguro antes de fazer gru-gru-gru-gru, coloque camisinha no seu peru e a gente aí deseja a você um bom final de semana, um ótimo sábado, um excelente domingo. É, muitas rádios retransmitem no sábado, muitas rádios retransmitem no domingo e a gente deixa aqui um forte abraço para todos vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau, grande abraço! Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé.